3601, sobe restrito, nível de voo 320. Chama Centro Recife, 1251. Alterno no 3325. 320 restrito, chama 251, alterno 3325. 6251, né? Escuta. Gente, a torre teve um probleminha técnico, teve que alterar a frequência para 1.98 decimal 95. Por gentileza, sintonize a frequência 1.98 decimal 95 para novas instruções. Perfeitamente, grato, 6251.